Aroiê! Ogum mandou louvar Exu. Exu, põe roupa de paletó assim, de gravata. Vai lá falar com aquelas igrejinhas que você tem aí. Tá cheio de Exu lá falando. Tá cheio de Exu lá guardando. Exu vai na igreja. Exu vai no terreiro. Exu vai na sinagoga. Por que o Exu tá tão próximo do ser humano? Por que será? Porque o Exu na energia... é a energia que se identifica. Eu fico vendo o ser humano falando assim. O céu tá lá, aí ele olha pra cima, não olha. Aí o que sobra pra baixo ele vai ficar com o inferno. Não é desse jeito figurado. E o Exu tem que se colocar lá de baixo. Pra ficar olhando pra cima pra ver o ser humano. Aí o Exu olha bem e fala assim, aqui é o inferno, o que é onde tá o ser humano? Laroye, Laroye, o comando louva Exu. Laroye, Laroye, Laroye, Laroye. Ele é tata na calunga, ele é bamba na encruza. Laroye, Laroye, Laroye, Laroye. Sua capa é preta e encarnada. Laroye. Bom dia, companheiro. Bom dia, seu Exu. Que a luz impere sobre essa casa. Que a luz impere sobre você, viu? Que a luz impere sobre todas as pessoas que estiver acompanhando esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos prosseguir no seu jeito, na sua vontade. Que eu já sei nos pôr dizer tudo aquilo que a gente veio de programado. Então, que você sinta à vontade também, que nós possa fazer evoluir o trabalho seu. Tá certo, seu Exu. Graças a Deus, muito obrigado. Qual que é o nome do senhor, seu Exu? Eu sou Exu Sete Garra. Qual que é o significado do seu nome? Exu Sete Garra. Beija a garra. A garra, o nome já diz. A garra serve pra agarrar. Então, eu finco. Eu não finco só pessoa. Eu fico com situação, eu fico com trabalho. Aí quando você vai ver na área que eu trabalho na linha tanto do conhecimento como também na linha da fé. Toda vez que você encontrar o Exu, e esse Exu tiver o nome 7, você vai ver que esse Exu ele trabalha por todas as esferas, por todos os tronos, como são chamados por vocês. Agora a gente tem nossa linha própria de atuação. A minha linha própria de atuação é a linha do conhecimento. Eu vou na linha de Oxóssi, eu trabalho junto com a linha de Oxalá, eu trabalho cruzado. Então quando você vê as garras servem para a gente poder fazer ficar um período, um tempo, um lugar, uma situação, uma pessoa. Então a gente leva, a gente traz, a gente faz as coisas acontecer. Essa é a força do mistério. Agora não fica achando vocês tudo que possa estar me escutando. Eu estou explicando meu mistério. Exu esperto não sai falando onde mora. Exu esperto não sai dando dica demais, não. Exu dá uma pincelada. Dá uma pincelada para alegrar vocês. Vocês acham que vocês sabem mais. Para vocês poderem dar crédito e falar, esse Exu, Exu do bom. Porque na verdade nós faz o mistério ser mistério. E o mistério atua por dentro dele mesmo. Mas para que possa ajudar... entender um pouco mais do Sete Garra, do jeito que tá, tá bom. Gratidão, seu Sete Garra. Então o campo de atuação, assim, ou o ponto de força do senhor na natureza seria o quê? Eu sou de Oxóssi. Trabalhando na linha da fé. O senhor de Oxóssi trabalha onde? Na linha da fé. É trabalho cruzado, quando você vê assim. Quando você vê qualquer entidade... que fala pra você que trabalha numa linha e canta outra linha, seja qual essa, você vai ver que é trabalho cruzado. Então ele trabalha como força, como irradiação, na linha que vem de cabeça. Então veja, o Exu ele trabalha pelo vazio. Quando nós falamos do Exu, dos que vêm em terra, vai ver os Exu encarnados. O mais difícil que você vai encontrar é Exu natural. Porque Exu natural, ele se preserva. Ele vem aqui nessa terra, vai encarnar, vai ficar pegando todos os diabos que tiver do ser humano, vai nada. Vai ficar o mais afastado que puder. Então, quando você vê Exu natural, Exu de uma outra dimensão, esse geralmente é o Exu que trabalha como o guia do cavalo. Trabalha com ele. É o Exu pessoal, como a gente costuma falar. Agora, quando você vem falar dos Exu que trabalham, você vai ver Exu que foi tudo encarnado. Mas que fez tanta ruindeza, tanta maldade, fez tanta coisa de um jeito que prejudicou os outros, que a energia dele levou ele para onde? Levou ele para nada. Então nada arrasta essa energia. Trabalha esse ser e faz esse ser se transformador, faz ele ser melhorado. Na minha radiação é de Oxóssi. Então eu nunca aplico essa radiação de Oxóssi. Então por qualquer orixá que você tiver, por qualquer orixá você tem Exu. É por isso que você escuta falar. Para você poder vir em terra, você passa primeiro por Exu. Primeiro você fala com o Exu, pede autorização com o Exu. Então é porque nós estamos em tudo. Quando você diz, você vai pedir ajuda. Você pode ver. Ah, o que, que vai pedir ajuda? É famoso pedir ajuda para anjo, não é? Ou eu quero saber como o anjo vai me ajudar. Ou então você vai lembrar do nome de santo. Você vai lembrar tudo quanto é nome desses bonitos que tem. Há um ou outro que vai lembrar do Exu. Não é assim que funciona? Aí eu vou falar para você. E vou falar para quem mais tiver junto com você escutando. Aqueles é esses que vão socorrer. Exu põe roupa bonita, você sabia disso? Exu não tem que vir só cabeloso, não. Exu põe roupa de paletózinho, de gravata. Vai lá falar tudo aquelas igrejinhas que você tem aí. Tá cheio de Exu lá falando. Tá cheio de Exu lá guardando. Exu vai na igreja. Exu vai no terreiro, Exu vai na sinagoga. Por que o Exu está tão próximo do ser humano? Por que será? Porque o Exu na energia é a energia que se identifica. Eu fico vendo o ser humano falando assim. O céu está lá, aí ele olha para cima, não olha. Aí o que sobra para baixo ele vai ficar com o inferno. Não é desse jeito figurado. E o Exu tem que se colocar lá de baixo. Vai ficar olhando para cima para ver o ser humano. Aí o Exu olha bem e fala se aqui é o inferno, o que, que é onde está o ser humano? Onde ele está fazendo todas as desgraceiras para virar Exu também? Para poder, quem sabe, ter a honra de tirar o jeito e virar Exu. Essa palavra Exu que vocês colocam, pode anotar aí também. A sol morrer e aí está do outro lado. Manifestou, tem que chamar de Exu. É um tal de Exu para todo lado. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Ele é um Exu, ou ele é um Egum, ou ele é um Quiomba, o que ele é? Ele é um nada, o que ele é? Então o Exu é guardador de lei. Quando nós falamos Exu guardador de lei, nós estamos precisando que é um Exu. Então o Exu não é qualquer um que por estar do outro lado passou a ser Exu porque está exunizado. Não é nada disso. Exu é um guardador de lei. Agora tem o Exu, que é o guardião, que é o que guarda o mistério. Então veja bem, companheiro. De uma maneira bem simples, eu vou falar com você. Mas eu vou falar olhando para você. Eu não estou olhando por os olhos terrenos, não. Eu estou olhando para a sua alma. Seja verdadeiro. Sabe o que é ser verdadeiro? É ter compromisso. Compromisso primeiro com a sua vida. Valorize a mesma. Permita que ela seja transformadora. Primeiro de você. Depois que você permita ser transformador na ajuda do outro. Não busque alterar os outros, busque alterar a si mesmo. Não tente levar aos outros aquilo que você não tem. Você quer levar amor aos outros? Então, crie amor em você. Você quer levar fé para os outros? Tenha fé em você. Perceba, você, companheiro, que não tem conteúdo, conteúdo não leva. Só que esse conteúdo, ele precisa ter espaço. Ele precisa ter local para ser armazenado, companheiro. Então, para que você possa ter o seu espaço de uma maneira condizente ao conteúdo que você pode criar, você precisa, acima de tudo, ter equilíbrio. Ter equilíbrio para saber que você vai ter suas fraquezas, que você vai ter os seus momentos ruins, e que você vai ter fases. E que essas fases elas vão durar. Só que ninguém quer que elas durem. Nós queremos mesmo é que ela se transforme também muito rápido. Só que nós queremos que ela se transforme de o quê? Contra a nossa vontade. Não permita. Não permita brincar. Não permita ser um brinquedo. Se você está, veja, no comando da sua vida, porque você está passando dificuldade, você está permitindo, que você está se colocando nessa forma, ou pela baixa vibração, ou pelo mau pensamento, ou aonde eu quero chegar, por interferência externa. Entenda o que é interferência externa. Agora há pouco me foi feita uma pergunta. Essa pergunta ela pode ter vindo na forma de praquejar alguma coisa. Ela não vai encontrar espaço em mim. Não vai encontrar se eu não permito ela encontrar espaço. Se eu não permito ela ser quem eu sou. Por isso que ela bate e volta. Por isso que em mim, quando ela chega, ela vai ter dificuldade. Porque eu vou estar me mantendo no meu equilíbrio. Eu vou estar me mantendo na minha força. Eu vou estar usando a minha astúcia, do meu aprendizado de vida. Eu vou estar apoiado na minha existência fraternal, pela força da minha falange. Porque se um tomba, todos tombam. Só que todos, ao tombar, correm por todos os outros que precisam de força para não tombar e não ficar. Perceba que você também não está sozinho. Você não vem nesse plano para poder ser o bombom de tudo. Não veio. Você pode ter certeza que esse plano vai exigir você demais. Vai exigir tanta coisa de você que acaba sendo muito comum você fraquejar. Então já percebe que essa volta toda é para te ensinar que fraquejar não é pobreza de espírito, não é pobreza de pensamento, não é dizer que você é um fraco, é dizer que você é humano, é dizer que isso é parte da sua vida e como parte da sua vida, ou seja, desse plano aqui, você tem toda a condição de poder se fortalecer, de poder ganhar substância, ganhar conteúdo, ganhar propriedade, para que não você deixe de ser fraco, para que não você deixe de fraquejar, mas que você cada vez menos se contamine por tudo isso. Aí eu comecei a falar de evolução. Essa evolução, ela não tem fim. Ela é um complemento contínuo. Ela tem um momento para começar, mas ela não tem nunca momento para acabar. Então, quando você dá um passinho bem pequenininho, como da própria fraqueza que eu coloquei para você, já é condição de se achar alguma coisa. Já é condição de se achar ser um ser melhorado que os outros. E aí você não se cabe. E aí aquilo que você ganhou, você fez de conta porque você só perdeu. Porque não encontrou espaço em você. Então eu vou voltar mais uma vez ao que eu nunca devia ter saído. Vai ser um exemplo de carro, você vai ter dificuldade de entender. De novo eu volto ao equilíbrio. O equilíbrio é a base do ser humano. O equilíbrio tem que ser a sua sustentação. Então se você está na fraqueza, como é que você se faz equilibrar? Não é dar no superpoder, não é estar na super elevação, mas é você ter um mínimo de condição de se colocar ânimo, de se colocar força, de se colocar acreditar que você pode ser construtor e fazer um monte de coisas diferentes na sua vida, companheiro. para que você possa aceitar um momento, não como aceitar de deixa assim dentro, uma hora melhora, mas aceitar que por vezes você está passando por aquilo, que aquilo pode ser até parte do seu aprendizado, que o seu caminho pode ter te conduzido àquilo. Então, o aceitar já é uma maneira de se equilibrar, de aproveitar aquele momento que pode ser a fraqueza construtor para algo melhor. O equilíbrio, ele vai muito te ajudar. O equilíbrio é uma ferramenta. E como ferramenta, ela possibilita você mexer os pauzinhos na sua vida. Então, quando eu aprendo a mexer pauzinho na minha vida, agora eu falo de influência externa. A influência externa, ela vem. E sabe por que ela vem? Por inveja. Por cobiça. Porque tem sempre alguém querendo o que é seu. Tem sempre alguém querendo fazer coisa que não atribui a ela, atribui a você. Tem sempre alguém com mais maldade do que você. E por que ela encontra espaço em você? Porque ela vive em você também. Então percebe que eu estou generalizando algo que não tem como generalizar. Porque não tem como generalizar que nós somos seres individuais. Nós somos um. Não tem outro igual a si. Não nessa vida. Não nessa existência. Na dualidade tem. Tem sim ser igual a você. Mas está em outra dimensão. Está em outro campo. Está em outra verdade. Está em outro caminho. Então, isso não é nem caminho para nós percorrer. O caminho para percorrer agora é o caminho de entender por que o externo me influencia. Influencia porque eu tenho isso vivo dentro de mim. E como eu vivo dentro de mim, encontro espaço dentro de mim. E à medida que o ser permite isso ir aos poucos ser expurgado, aos poucos ser levado adiante, porque se em você, você começar a agregar conteúdo melhor, você começar a criar outros valores, você se preenche. E ao se preencher, menos espaço vai existir para aquilo que não tem o que caber em você, mas que está em você o tempo todo. Porque senão aqui você não estava. Porque então aqui você não estava fazendo trabalho. Porque então aqui não fazia parte do seu crescimento, da sua existência. Então perceba, companheiro, simplifica a coisa, deixa ela ser mais fácil, para de brigar com você mesmo, para de querer ficar brigando com o mundo, querendo atribuir valores que são seus para o mundo todo, apontando tudo quanto é defeito, tudo quanto é prejuízo alheio, mas externando que o ser é no íntimo. Para com tudo isso, companheiro. Simplifica a sua vida. Faça a sua vida ser mais fácil. Dá um passo por vez. Então você vai aprender a dar um passo. Você vai aprender a dar outro. Então agora é sempre o momento de você poder fazer as coisas ser diferente. Então se agora eu estou com um problema, é o agora que eu vou resolver esse problema. É o agora que eu vou buscar elementos construtores para poder fazer as coisas ser diferentes. Poder fazer elas encontrar outro caminho, encontrar outro espaço. É aí que ajuda a minha feitura. Quando eu uso os meus recursos, quando eu abro a minha caixa de ferramenta, uso todas as ferramentas que estão à minha disposição. E mesmo assim eu não consigo ajudar, não consigo ainda me ajudar, não consigo ter a compreensão necessária. Aí você pede ajuda. Você pede ajuda para o Exu, você pede ajuda para a força lá do outro que você acredita. Pede ajuda a quem você quiser, que a ajuda vai chegar. Mas você fez por sua força, você buscou construir os elementos para que você pudesse sair disso. Eu estou te dando esse caminho já com uma maneira de antecipação para os pedidos seus que possa vir doravante. Doravante você vai fazer pedido. Então não venha pedir coisa para fazer mal para os outros. Venha pedir coisa para fazer bem para os outros. Para fazer bem para você. Toda vez que você quiser fazer bem para os outros, veja bem como eu falo assim, companheiro. Veja se o que você está falando que é bem para os outros pode ser bem para você. Presta bem atenção. Se é bom para os outros, tem que ser bom para você. Se não é bom para você, nunca pode ser bom para os outros. Eu quero que seja bom para os outros o amor. É bom para você o amor, então você pode rogar para os outros. É por isso que eu ensinei você algo que você já sabe. Você só pode dar o que você tem. Então o que você não tem, você trabalha, você constrói, você adquire, você cria os elementos necessários. Aí quando esse fizer parte de você, aí sim você esbanja, porque você leva isso adiante. Isso é uma maneira de você construir e ser, companheiro, um ser muito melhor. Deus te abençoe, porque Exu fala de Deus também. Parou, Exu! Salve, meu Exu Sete Garras! Graças a Deus, senhor Exu, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de poder colher um pouco do seu conhecimento e agora também com a sua autorização, a gente vai falar mais um pouco do tal do ser, do lugar apropriado, do tempo apropriado para trabalhar com o Exu, mas daqui a pouquinho só. Então agora eu só quero agradecer ao senhor e dizer que estou muito feliz, realmente, de verdade, de o senhor ter aceito ensinar a gente. Companheiro, você tem um caminho difícil para percorrer. Não é de modo um caminho todo fácil, não. Mas você percebe que nesse caminho seu, você foi tendo lá as barreiras, você foi truncando, você foi chegando, você foi ganhando o seu valor. E nesse valor, saiba também ter usufruto desse. Faça bom uso desse. E faça transformador pelas vidas das pessoas. Mas é que vem com gratidão. Gratidão para que essas palavras, ela não fique fechada só no nosso terreiro, só a nossa casa, só os frequentadores aqui, para que de alguma maneira ela possa também levar conteúdo a outros. Outros que hoje, não por preguiça, não por descrença, mas por não ter o mesmo conteúdo, por não estar com as mesmas fronteiras, por estar distante, por essa falta de proximidade, faltar com que tudo isso possa também somado. É por isso que nós acreditamos no seu trabalho e nós vem nele de bom gosto. E procura dele junto às suas entidades, autorização, para poder disso ser maior também a nossa causa. Aqui nós não vem para aparecer. Aqui nós vem para poder ajudar todos aqueles que no seu caminhar se sentem no agrado e na condição de receber e se ajudar. Então Deus é que ilumina o seu caminho, viu? É assim que vai, companheiro. É assim que as coisas vai fazer acontecer. Que assim seja, seus Sete Garras, graças a Deus. Se existem lugares mais apropriados e horários mais apropriados para falar ou trabalhar com os Exus da Umbanda. Os Exus em geral, por favor, senhor Sete Garras. Companheiro, então nós estamos dando um novo início. Aqueles que estão chegando nesse novo início, que sejam bem-vindos. E que sejam bem-vindos de verdade. Quando nós começamos a falar de lugar, vamos por lugar, lugar é bem bom, não é? Ninguém quer ficar em lugar desconfortável, quer? Olha, você vai fazer um trabalho dentro de um vespeiro. Você vai tomar picada para tudo quanto é lado. Ah, mas não precisa trabalhar com o elemento mel, então precisa ter um vespeiro. Então você pega o mel de outra forma, não precisa ser lá no vespeiro. Ou trabalhar no lugar de outra forma. Vamos fazer esse trabalho dentro da água. Aí você coloca um companheiro que não sabe nadar, o companheiro vai morrer afogado lá. Então vamos mudar de lugar. Geralmente vai falar da esquerda, mas tem que fazer em Campo Santo. Assim? Porque no Campo Santo você tem lá a vibração necessária para a nossa energia. É verdade, é ponto de força. Por isso que você vai encontrar força lá. Agora se você falar com o Exu, que trabalha em força da mata. Vai ter Exu que fala em força da mata. Você sabe muito bem, companheiro, que vai. Vai ter Exu que vai falar em boca de mar. Vai ter Exu que vai falar em terreiro aberto. vai ter Exu. Então eu já vou começar o ensinamento com algo muito básico. Exu não precisa ser trabalhado só em Campo Santo, já começa assim. Exu não precisa ser trabalhado só em Cruzilhada, já começa assim. Mas Exu, eu aprendi que se eu for no Campo Santo, cemitério, você não sabe do que eu estou falando, companheiro. Se eu for em Cruzilhada, lá é força de Exu e lá é você atendido. Isso é fato, isso é sabedor. Isso já está muito bem divulgado. Se como ponto de força é, como lugar, então está estabelecido. Aonde você deve trabalhar, onde você deve fazer os seus trabalhos. Agora vamos trabalhar a realidade do dia a dia. Realidade do dia a dia sem deixar, sem perder. Que também tem Exu que vai querer trabalho na beira de estrada. Vai querer trabalho no meio da mata. Vai querer trabalhar em pé de rio e por aí vai. Então já vai começar a trabalhar lugar no que o Exu pedir. Na força que ele atua pode ser necessário. Exu está em todo lugar. Poder trabalhar num lugar diferente. Mas veja, trabalhando a força de lugar. Que lugar que vai fazer benfeitor para que essa força possa ser funcional. Então já te dei a dica. Mas Exu eu não sei qual lugar, porque o meu Exu não falou. O meu Exu não determinou. Aí nós podemos começar então a usar qual é o tipo de trabalho para determinar o lugar. Dificilmente você vai ter um trabalho que for indicado sem dizer aonde esse trabalho precisa ser realizado. Mas se aconteceu e você não quis perguntar, então começa a pensar que trabalho que vai estar fazendo. Então eu não vou falar de trabalho para fazer coisa ruim. Eu não vou me prestar a fazer trabalho para fazer coisa ruim, porque é que eu vou ensinar. Eu vou me prestar a trabalho para fazer coisa ruim. Não, coisa boa. Então como coisa boa. Se você me leva no campo de força, no campo de força, você já tem lá a minha força presente. Agora minha força presente, ela como trabalho na linha das matas também, eu tenho Oxóssi. Eu também consigo trabalhar isso dentro das matas. Então você já sabe que seu sete garra dá para trabalhar em Campo Santo, dá para trabalhar em cruzamentos, dá para trabalhar também no meio das matas. Só quando você vai entrar em qualquer espaço, você tem que pedir autorização para os espaços. Quem é dono dos espaços? Você chega num espaço, você vai ter um guardião do espaço, vai pedir autorização a ele. Se você usar da inteligência, você sabedor da prática de como funciona, já vai logo um acendedor a ele, já vai logo uma vela a esse, já pede benção para entrar em paz ao campo e benção para passar ao campo, onde pode ser um sete porteira, por exemplo, um guardião. Aí você vai entrar num campo, você vai ter força de um Lulu, você vai ter um cruzeiro, você vai ter força de um Balmaê, você vai ter um Ogum de Ronda. Você vai ter força de Maria Mulambo, você vai ter Cigana das Rosas, você vai ter sete caveiras, tá cheio de túmulo lá, você vai ter os sete palmos, você vai ter força de tudo quanto é lado. Então, se você for fazer as coisas à tua direita, você perde um dia para fazer todos os acendedores, para pedir autorização, para poder deixar tudo bem engrenado. Ou então você faz já um trabalho coletivo. Então você não entra no Campo Santo, por exemplo, falando de lugar e já entrando em trabalho, mas você dá força só para o trabalho. Você já faz uma força para entrada e saída. Você já faz uma força para o seu transeunte livre lá dentro, para que você possa ter paz no seu trabalho, para que você não possa não ter perturbação. Você vai lá, se tiver na sua forma de trabalhar, já pede para os que estão lá enterrados, precisando de ajuda, pedindo socorro. Já pede logo por todos. Bom, eu já estou te dando uma lucidez de como pode funcionar tudo. Chegou a moda a trabalho. Então já disse que é como um lugar pode ser vários. Como o Campo Santo é certeza, salvo se o Exu que está sendo demandado ao trabalho determinar se em um lamaçal, determinar se em uma boca de córrego, determinar o CI, trabalhar numa força com o Dinanã, dependendo de ser um lago parado. Recebe como eu estou dando amplitude para vocês. E aí eu estou entrando num trabalho propriamente dito, onde você pode estar com as emanação da força para te ajudar. Agora não vem para a hora. Quando é que as horas é feito os trabalhos de imunidade, me fala? É nas horas grandes. É nas horas da meia-noite, uma hora, duas horas, três horas. Se nas horas grandes, as horas que as unidades estão fazendo, é nessas horas que a gente pode estar fazendo a bondade. Agora eu vou falar com você. Exu só se dá o direito a fazer bondade e trabalho nas horas grandes. Só vai se dar o direito de fazer trabalho à noite, agora já deixando mais amplo. O Exu que trabalha na lei vai falar pra você que tá dormindo durante o dia e ele vai bater o cartão dele pra trabalhar só à noite. É assim que o Exu trabalha. O Exu trabalha em qualquer horário. Então se você, como já foi me perguntar, tá precisando dos seus 7 garras, você pode chamar em qualquer horário que o seu 7 garras vai lá te atender, vai lá te buscar. Só que vai ter determinados trabalhos, que esses trabalhos vai precisar ser conduzido em determinados horários. Porque nesses horários eu tenho uma força maior para trabalhar. É a força dos elementos, é a força da energia, é a força da lua, é a força do campo santo que também fica numa outra energia. É a força da mata por vez colocada. Eu estou te colocando como elementos do porquê que Exu precisa trabalhar determinados horários. Porque dependendo do trabalho, essa energia se faz somar para que o trabalho possa encontrar o efeito dele. Mas nós não vamos poder então agora generalizar e querer fazer ensinador que Exu só pode vir à noite. Porque falar que o Exu está dormindo para vir trabalhar à noite não é uma verdade. Responde ao seu companheiro. Se não, você pergunta o que faltou, viu? Não, sim, senhor, claro. E até pode ter levantado dúvida ou curiosidade nas pessoas a respeito do 7, no nome dos Exus. Muitos Exus têm o nome 7, têm 7 no nome. Qual que é o significado na sua interpretação do 7? Nos nomes dos Exus. Quando você encontrar um 7, você está dizendo que ele tem as 7 emanações divinas. Ele tem as 7 radiações divinas. Então a primeira coisa, antes disso, que nós temos que levar como conteúdo, é que por ser um Exu, por trabalhar uma esquerda, essa esquerda trabalhando a energia no vazio, ela como força de trabalho está no vazio relativo. E o vazio relativo está sendo como trabalhador de todos os orixás. Então os Exu trabalham por todas as forças, trabalham por todos os orixás. Por isso que eu pude falar de campos diferentes do campo santo. Agora sim, tendo esse conteúdo, tendo essa compreensão mais amplificada, você ganha condição de entender o 7. O 7 tem as 7 emanações, as 7 correntes. 7 radiações divinas. Nos campos que você tem na Umbanda, você não tem 7 linhas para seguir. Você não tem o campo da fé, o campo do amor, o campo do conhecimento, o campo da lei, o campo da justiça, o campo da evolução e o campo da criação. Eu tenho 7, consigo trabalhar com todos esses campos, porque essas energias, elas estão na minha força. Elas estão no poder que me foi atribuído. É como se eu dissesse que eu tenho um campo aberto em todos os cômodos da sua casa. Você tem 7 cômodos na sua casa. Eu consigo frequentar os 7 cômodos. Se eu não tivesse os 7, eu preciso ter licença para preencher aquele outro cômodo, porque aquele cômodo não é parte do meu campo. Eu tenho 7 demais do meu campo, lá eu frequento, lá eu mexo, lá eu pôr a mão. Se eu não tenho 7, eu tenho uma força específica, de a maior grandiosidade, mas é naquela força que é concentradora. Quando eu tenho 7, não deixa de ser. Eu tenho 7 nas garras, pode ver que quando você conta o sete em trabalho cruzado, geralmente você tem o xalá junto. Mas você tem o xalá e você tem todos os outros junto. Então você já sabe, companheiro, todos vocês que vai poder estar me escutando, vocês quando escutar que tem o sete na frente, tem a sete radiação divina dentro do trabalho, dentro do poder daquele caboclo, daquele Exu, daquele ser que esteja ministrando a força de ajuda que esteja presente. Seu Zé de Garras, existe Exu que não aplica a lei? Ainda não existe Exu. Então veja só, Exu é todo desencarnado. Eu estou rebatendo para você. A sua compreensão é uma compreensão privilegiada. Você não fez um trabalho. Você fez diversos trabalhos. Você já escutou um pouco de tudo. Não estou te colocando à prova de nada. Mas quando você desencarna, você vira um Exu? Essa pergunta já está a resposta. Então Exu não são todos. Então quem é Exu? Quem é Exu é aplicador da lei. Se não, tenha vergonha na sua cara. Tenha vergonha nessa cara. O que você faz de conta? Você fica enganando quem negativo tá. E quem negativo tá? Negativo impera a minha força. Veja, eu posso vir aqui do jeito que eu quiser vir. Falar o que eu quiser falar. Agora precisa ver se você também está disposto a escutar as bobagens que eu tenho para te falar. Percebe o que é na profundidade isso? Falar que um Exu é todo desencarnado é uma verdade? Então defina para mim o que é Exu. Uma vez Exu, aí eu já tenho a resposta à sua pergunta. Exu só pode trabalhar na lei. Porque falar para mim que o Exu está indo fazer ruindade, que o Exu está indo fazer coisa ruim, fazer amarração, porque ainda a índole do médium permite fazer isso, aquele ser que está lá, ele é um ser, mas ele não é um Exu da lei. Então tem muitos que preferem falar assim, tem um Exu da lei e tem só o Exu. Eu já prefiro ir com os dois pés, companheiro. Exu ou é Exu ou nunca foi Exu. E o Exu é o Exu divinizado, que trabalha pela lei. Então eu não fico com essa de chamar de Exu da lei não, viu? Ou é Exu ou não é Exu. Nessas oferendas com sangue e sacrifício, quem que as pede? O elemento sangue, ele tem uma força muito grande de trabalho na demanda que ele quer ser compreendido. Agora percebe, para que você extrai o sangue? Você extrai o sangue, e aí eu não quero criar cartilha, porque não me é condizente na minha forma de ser ficar ensinando coisa ruim, embora eu saiba fazer coisa ruim, porque também já sei e já fiz coisa ruim. Não sou santo não, viu, companheiro? Mas veja, trabalhar o sangue, como que ele é extraído? Ele é extraído boa parte das vezes pelo sofrimento do bicho, pelo sofrimento do animal. Porque por esse sofrimento, essa irradiação da dor, ele fica impregnado no sangue. E aquele ectoplasma que está no sangue, que está ali germinando, ele ganha uma potencialização de energia e ela costuma ser uma energia destrutiva. Agora ninguém vai me interpretar porque eu estou falando assim, que eu estou dizendo que quem trabalha com o sangue está fazendo trabalho ruim. Estou dizendo que quem faz trabalho ruim usa o sangue, potencializa pela extração desse sangue, esse trabalho ruim. E essa potencialização deu uma força muito grande, porque pelo sofrimento do animal, boa parte das vezes, é por isso que você faz a perdição do concluinte do trabalho. Mas isso tudo eu busco em cima. Tudo isso eu piso em cima. Tudo isso eu venho no meu caminho, se ali me permite, eu atravesso adiante. Porque se ele não me permite, eu não ponho a minha mão. Percebe como é que a coisa funciona? Agora percebe, o sangue só pode ser usado para isso? Claro que não. Claro que não. E se você seguir na linha das religiões, tem a religião que faz uso do sangue benfeitor. Porque o sangue tem o benfeitor. Pela força da energia dele também se cria o benfeitor. E pelo benfeitor, não pela dor, mas pelo abate normal de um animal, onde o próprio corpo humano, na sua existência, pela própria forma carnívora de ser, se dedica a consumir a carne. E ao consumir a carne, o abatimento vai fazer mal ao ser humano. Desse, quando bem feito, quando bem extraído, com amor, pelos princípios e pelo bom uso do sangue, muito boa coisa também pode ser feita. Nós, no trabalho dessa casa, pela própria irmandade que nos conduz como forma de trabalho, não trabalhamos com o elemento sangue, não trabalhamos com esse teor. A gente o substitui. Por vezes nós estamos usando um dendê, por vezes nós estamos usando um tipo de água, nós estamos usando um tipo de outro, de erva, de conjunto de erva. Nós muitas vezes a faz a substituição com os elementos na linha das ervas. Que também vai ter outro que vai dizer, mas também na erva você não está matando, não está a erva também sofrendo. Aí você precisa ver o que impregna no sangue quando o sofrimento do que é pela erva. São princípios diferentes, as coisas não se funcionam. Aí é na linha das ciências. Aí os cientistas é quem explica, né? Seu Sete Garras, a gente ouve dizer sobre padê, padofe, farofa, oferenda para Exu, entrega para Exu. Que significado tem isso? E se o senhor pessoalmente recebe, se o senhor recebe, o que o senhor faz com isso? Fala um pouco sobre essas coisas. Companheiro, estamos falando de energia. Eu não fiquei nem burro e nem avestalhado de ir lá num cemitério, enfiar minha cara no padê e comer aqueles monte de coisa que é colocado lá. Porque se eu fosse mais esperto e assim fosse a minha condução, eu ia falar o que para você? Me prepare uma macarronada, porque eu lembro que macarronada era bom. Me prepara um bolo de um filé, que eu lembro que filé fazia bolo. Mas não vem com essa carne desse jeito, não. Eu quero ela bem passada. Percebe que nós não estamos falando com os olhos da carne. Não é os olhos da carne, é os olhos do espírito. Então, com os olhos do espírito, que eu tenho que buscar como elemento, explicar os elementos, para deles ter a extração, para poder fazer as bonanzas, para deles poder fazer as benfeitorias. E aquela história que eu estava falando de ferramental. Eu tenho de um lado um mago ruim. O mago ruim abateu um bicho, impregnou o sangue e está fazendo uma pessoa ser levada à morte. Eu vou com que ferramenta lá poder trabalhar? Estou com a visão do espírito. Eu vou com que ferramenta lá poder trabalhar? Que trabalho para desmanchar? Ah, eu vou usar o facão, vou usar a espada, eu vou usar a minha garra, eu vou usar o elemento. Então nós trabalhamos elementos. Por que se fazer um padê, como assim é conhecido e por tantos outros nomes? Para que lá sejam colocados elementos específicos, para que esses elementos, no seu uso, na sua forma de condução energética, a gente vem no plano, retira a energia do plano pela própria energia que o plano fornece e leva desses elementos a energia para o espírito. E pelo espírito faz chegar onde ele precisa chegar. Eu não preciso chegar no meu exemplo só para quebrar o outro trabalho. Eu posso chegar no meu exemplo para dar força para você. Você parar de ficar tendo aquela dor, aquele quebradiço no seu corpo. Você parar de ficar sendo ser preguiçoso. Para você poder ter um melhor equilíbrio. Percebe como a gente tem abundância de forma de trabalho. Mas os elementos, eles são conduzidos dessa maneira. Eles são colocados como matéria junto a esse prana, para que a gente possa tirar os elementos dele. E tava esses elementos dentro da energia. Aí no campo energético, no sono do espírito, nós extrai, pelo etéreo, nós extrai e deixa esse. E esse nós conduz com tudo que nós precisa, tanto para ajudar a pessoa na sua formação, na sua vontade, no seu desejo, com a lei por trás sempre, como também para quebrar tudo com a influência externa que esteja lá trabalhando nós. Então, se você mata um animal, se teve toda aquela força, todo aquele desperdício, todo aquele tempo para você conduzir uma coisa ruim, eu por versos de terra, eu por versos de vela, eu por versos de pimenta, eu por versos, aí vão falar de elementos, para quebrar aquele trabalho, não preciso quebrar matando outro animal também, para fazer o mesmo mal, para poder comandar ao contrário um trabalho que veio mal. Então são energias que são trabalhadas antagônicas, mas que são conduzidas no que o Exu pede o preparo, na forma necessária que ele precisa para fazer conduzir o que o próprio trabalho é condutor. É assim que as coisas funcionam. Seu Sete Garras, trabalho negativo tem resposta? Nem sempre, companheiro. Se você tiver um trabalho negativo e você só ficar devolvendo o trabalho, você nunca vai resolver esse trabalho. Então, aplicar a lei, às vezes, se você não der a devolução do trabalho, você nunca resolve o trabalho. Mas vão ter as vezes que o trabalho negativo só se precisa ser quebrado. Então é nessa hora que pode chegar para mim o médium, que pode chegar para mim o pedinte, e com toda aquela aspereza do momento, ele está na febre de querer fazer o mal ser devolvido. O mal pode ser devolvido, mas não tem que ser regra. Então veja, no que for lei, o trabalho é devolvido sim. Mas no que for lei, tem trabalho que tem que ser esgotado ali. Porque ele foi levado por si até por aplicação de lei. E esgotar ele ali já se faz necessário. Esse é o tipo de pergunta que eu nunca vou ter uma resposta conclusiva para te passar. Porque dependendo do trabalho, ele pode ser um, ele pode ser outro. Ah, Exu, qual que é a atuação de vocês quando o protegido é um assassino, um ladrão, um fofoqueiro? Que ele possa tirar aprendizado desse caminho malfeitor que foi escolhido e que ele se sinta à vontade nele, mas que a gente possa colocar nesse caminhador dele algumas lacunas, algumas janelas que possam possibilitar clareza para que ele estenda a mão para você. Eu não posso dar a mão e tirar ele de lá, senão eu não faço o cumpridor da lei. Mas eu posso criar atalhos, criar chances para que ele possa, nessa humanidade que você descreveu, poder no caminho dele, nas brechas, poder ter uma outra clareza. E essa clareza poder ser mais absoluta e poder ser benfeitora para ele. Então, nos nossos trabalhos, quando na necessidade de auxílio, por esses que são transgressores, a gente faz o auxílio dessa forma. Eu não posso tirar da lama quem na lama quer estar. Porque quem na lama quer estar, lá é o lugar dele. Entende? Dessa forma. A pessoa que tem uma empresa pode chamar um Exu para incorporar nela e aí a secretária faz as perguntas necessárias, daí a pessoa já fica sabendo se a empresa está sendo atacada ou a direção que a empresa deve tomar. Como é que é a visão do senhor a respeito disso? E vamos fazer um outro exemplo. A gente vai logo no prostíbulo, tá bom para você assim? Aí chega no prostíbulo, o cidadão que lá vai, ele não está afim dos prazeres de explorar a carne. Ele foi se confessar com a meretriz. Aí quando ele vai se confessar, ele já está tão negativado que ele começa a dar um trebulho nisso, já mexe logo com a bebida, que o bicho daqui incorpora lá. E aí eu vou dizer a você, tem lugar para se incorporar. Aí o problema está no médium. O problema está na pessoa encarnada. Para que o espírito possa se manifestar, ele precisa encontrar o campo. E precisa encontrar o espaço, o veículo. Quando eu estou trabalhando pela luz, eu vou entrar a todo custo numa força, para que essa força seja soberana ao meu prazer, à minha necessidade, não vou. É que nem aqui o meu cavalo. Meu cavalo fornece. E ao fornecer, de comum acordo, ele respeita a minha pessoa, eu respeito a dele. E assim a gente, na paz, faz o trabalho funcionar. Eu já estou te falando assim, pelos meios de como a coisa funciona, pelos meios de como a coisa acontecer. Dá um lá no meio, no chiqueiro, no meio de um monte de outro. Dá uns termos isso e diz que está incorporado. E você vai ver, tá mesmo, o que está acontecendo. Você já vê que tipo de entidade ali possa estar. Pela energia do que está sendo trabalhado, muito provável que a energia não seja das melhores. Mas, de repente, para poder mudar, possa ser algo que se fez necessário pela aplicação da lei. Percebe como é muito vasto a pergunta? Tudo isso, a volta toda, para poder voltar na empresa. É como você diz, tem uma empresa. A empresa está bem, a empresa está mal das pernas. Eu quero, então, que alguém abra o espaço. Pode ser a pessoa, pode ser outra. E por que esse não pode ser o lugar? O problema não vai ser esse. O problema vai ser que força que você vai chamar. Aí a força, quando chegar, é outro problema. Problema para o que você vai fazer com essa força. Depois que você resolve o problema do que fazer com essa força, como você faz para se livrar dela? Para que ela não fique lá atrapalhando, impregnando. Então a gente precisa ter disciplina. Tendo disciplina, isso vai funcionar no seu exemplo da empresa. Eu vou mais além, vai funcionar lá no prostíbulo, tendo disciplina. Vai funcionar lá no chiqueiro, vai funcionar no terreiro, vai funcionar em todos os lugares, inclusive aqui no nosso intercâmbio. Percebe que eu não estou falando mal de nada. Eu estou dizendo que com disciplina, tudo funciona. Qual que é, no entendimento do senhor, a importância do dinheiro? O dinheiro compra. O dinheiro faz a matéria funcionar, faz a matéria acontecer. É uma hipocrisia muito grande. Você está num mundo focado de dinheiro, onde o dinheiro, a moeda, ela é o carro-chefe a que você possa comer, vestir, morar e fazer todas as coisas que a própria vida exige. A hipocrisia é muito grande, mas para aquilo não tem a sua importância. O que veja, essa vida ela tem uma criação. Essa vida que nós estamos aqui, que vocês estão vivendo esse dia a dia, ela tem as suas raízes, ela tem os seus vínculos. E ela tem isso tudo, faz acreditar. Então faz acreditar no que é valor. Valor tem que ser dado. Só que esse valor, na forma que ele tem que ser dado, é que é a maneira que tem que se tomar cuidado. Dificilmente você vai ter esse que está bastante dinheiro sendo um benfeitor. Mas você vai ter aquele com muito dinheiro sendo benfeitor. É muito mais fácil encontrar aquele que está lá na dor, no sofrimento, buscando ser benfeitor, por ter sentido as dificuldades e não as facilidades. Mas também isso não é um caminho único, para que possa determinar a conduta, a resistência. O que eu quero dizer como ensinamento a essa pergunta é que vocês não podem deixar de valorizar esse plano terrestre, aquilo que é valor no plano terrestre. Só que a gente tem que usar esse valor no plano terrestre na parte que lhe cabe e não para todo o resto e não para tudo, porque para tudo não funciona, porque para tudo não lhe cabe. É no dinheiro que você tem discórdia, É no dinheiro que você tem a tristeza. É no dinheiro que você tem a cobiça, que você tem a desgraça, que você tem as mortes, que você tem então a dor. Então o dinheiro, ele é muito mais fácil não ser o seu amigo. Agora, eu volto nessa pergunta pela própria pergunta. É saber fazer uso dele. Então quer fazer uso dele? Fazer troca pelo que é matéria e não pelo que é espírito. Pelas leis de Deus, dinheiro não compra. Dinheiro não figura. Dinheiro não valida. Então se eu chegar aqui e falar, você começa a me dar dinheiro, para que por dinheiro eu comece a fazer as coisas boas com você, sou eu fazendo espírito pela matéria. Sou eu médium, sou eu matéria. Sou eu matéria fazendo por matéria, fazendo o corpo por espírito, porque o espírito não vai precisar do dinheiro. Mas o espírito vai saber quando vai precisar do elemento que vai precisar de dinheiro, para que esse elemento possa ser atribuído à sua compra, possa estar presente. Percebe que eu estou tentando é dar peso, estou tentando é atribuir valores, igual eu já vi muitas vezes falar nessa casa, igual eu já vi muitas vezes falar na boca desse cavalo, muitas vezes, ele diz, o dinheiro, ele não precisa ser o fim, mas o dinheiro pode ser o meio. Eu acho muito inteligente essa colocação, pela seguinte forma, como meio, você possibilita as portas abrirem para que se tenha o seu caminhador e viva na matéria o que é matéria, mas permita se livrar o mais possível dele, para que no espírito você tenha a liberdade necessária de não depender daquilo que do espírito não é. Então deixa na matéria o que é na matéria, viva na matéria o que é da matéria, mas faça do espírito o que é espiritual. E desse plano, você vive na matéria, você usufrui na matéria, mas tudo que é matéria se deixa, você só leva o que é espiritual. Então as coisas funcionam também pelo equilíbrio, fazendo bom uso, não se perdendo por ele, não se deixando contaminar por ele, mas não sendo hipócrita, porque sem ele você passa a ter muita dificuldade. E como eu disse, no final do último trabalho que acabamos de fazer, se você não tiver os meios necessários, você não tem equilíbrio. E sem equilíbrio, você fraqueja. E se você fraqueja na matéria, você provavelmente se condena no espiritual. E você acaba levando essa doença para o espírito. É o que mais a gente vê acontecer. Cenário. Pessoa X é um pai de santo jovem, 40 anos, 50 anos. E ele quer um terreiro mais bonito. Então ele diz, eu vou dar consulta nos dias da Umbanda gratuitamente. Eu não, né? Vou incorporar as entidades que trabalham. Mas eu vou abrir o espaço do meu tempo para incorporar para aqueles que precisarem de horários específicos para falarem com os espíritos fora da gira. E nesses horários eu vou cobrar. Como que o Exu interpreta isso? É lícito? Não é? Como é que funciona isso? Até quando isso é saudável? Já não é para fazer isso? Como é que o senhor vê? Companheiro, eu vou te dar então um exemplo em cima do seu cenário, tá bom? Quando esse pai de santo, pai no santo, chefe de terreiro, o nome é diabrado que quiser dar, ele marcar a agenda dele, eu também vou ter que marcar a minha, e assim é. O que ele vai ganhar o dinheiro, eu vou perguntar a coisa ao ser, e vou ganhar quanto. Porque se ele vai incorporar, ele vai fazer trabalho dele, ele vai fazer trabalho meu. Se o meu cavalo, ele pegar, se prestar esse serviço, ele vai dizer, olha, eu vou fazer um trabalho à parte. Se é à parte, não estou nem dizendo a finalidade, tá vendo, companheiro? Mas ele está marcando um trabalho à parte, e vai fazer do dinheiro poder ser a vivência dele para que ele possa fazer o trabalho. Mas quem vai fazer o trabalho? Se ele vai incorporar ele ou é o espírito? Me fala. É o espírito. Então não venha falar de dinheiro para o espírito. Porque agora há pouco nós falávamos de Exu e eu disse, eu não chamo Exu da lei. Para mim Exu é um só. E ser um Exu é trabalhar ali. E trabalhar ali eu não preciso de dinheiro. Então o Exu que faz de graça é dado, de graça é concedido. Então eu estou só colocando os pingos no i, viu? Estou só dando a compreensão para que a gente possa agora dar a sequência. Para você manter uma casa no seu modelo, você disse, ele quer melhorar a casa, receber mais pessoa, ele quer fazer um melhor atendimento. Custa dinheiro, não custa? Ele paga o aluguel da casa, ele paga o valor das velas, das ervas, ele paga a água, ele paga a luz, ele vai pagar mais um monte de coisa, não vai? Não vou saber enumerar tudo isso, mas já dei bons exemplos já. Se você falar para alguém onde o trabalho só existe graça, que ele tem que trazer uma vela para você, ele vai dizer que você está explorando ele. E você já percebeu que eu falo de equilíbrio, falo? Então, para existir equilíbrio, aquele que vai lá e usufrui da casa, aquele que vai lá e bebe da água e usa a luz e faz uso de tudo que é gasto, ele não poderia também contribuir? Aí eu vou mais além, ele tem para contribuir. Então eu volto ao equilíbrio. Eu não posso tratar um trabalho espiritual que não é em volta de dinheiro, com dinheiro. Mas eu posso fazer modo um trabalho para que esse trabalho possa, para a sua funcionalidade, para a sua continuidade, ter um meio, mas ele não pode ser o fim. Então, se eu venho para aquele companheiro que adentrou a casa precisando de ajuda, e ele levanta a mão precisando de ajuda, e se recusa o trabalho porque não te traz dinheiro, eu estou errando como dirigente, não estou? Agora, aquele que eu preciso de ajuda para como dirigente poder manter, aí então eu estou falando de quem vem buscar consulta, quem vem buscar ajuda. Eu pedi ele ter para dar, ele não me dá, então ele está errando, não é isso? Então, nesse jogo de quem é e quem não é, a continuidade do trabalho, ela não funciona sem o meio, que é o próprio dinheiro que nós estávamos falando. Então, eu vou falar para você que eu não condeno. Eu não condeno. Mas olha o que é não condenar. É você fazer uso da benfeitoria do recurso que você está chamando. Primeiro, por quem pode dar. Segundo, por justiça do que está podendo dar. Terceiro, que não possa ser para o aproveitamento próprio, que possa ser para o aproveitamento do próprio trabalho, do próprio grandeonte da casa, do próprio benfeitor como um todo. Aí a coisa passa a ser funcional. Mas se nós for por esse campo, companheiro, vai ter meia dúzia criticando eu. O que esse meia dúzia faz diferente? O que esse meia dúzia vive da religião? O que esse meia dúzia no seu berço? Assim foi ensinado. E você não desensina aquilo que já foi ensinado há muito tempo. Então eu não vim mudar a cabeça. Você faz do jeito que você quer fazer. Só que esse sete gar lá não vai estar. Essa falange sete gar não vai estar. E de muitas falanges que eu conheço lá não vai estar também. Mas percebe que eu crio um equilíbrio dentro do uso do dinheiro por intermédio da religião. Se ele bem usado, nada impede que esse equilíbrio funcione e a coisa possa ser determinante até para que a manutenção da casa exista, até para que os trabalhos possam ser mais evolutivos, possa atender mais gente. Então, mas também espírito sabe usar o meio. Espírito Exu, eu vou pedir para você trazer um agrado para mim, eu vou é nada, eu vou pedir para você trazer um agrado para casa, para lhe dar a casa. Já teve mais de uma vez que eu vi aqui consulente que veio pedir ajuda no terreiro, consulente que tem muito do meio, muito do dinheiro, e eu falei para ele, olha, quando você tiver satisfeito a sua situação que você me pediu, você vem ajudar a casa, você pode dar o dinheiro que você puder dar, que eu não vou estar te cobrando isso. Você pode trazer uma garrafa de pinga para ajudar a casa. Você pode trazer um punhado de vela para ajudar a casa. Como a grande maioria, quando aqui vem, aqui eu falei, você não precisa trazer nada, nenhum assunto, eu entrei. E você quer ajudar, você ajuda a outra, agora não precisar de você. aí você vai devolver comigo a moeda que você recebeu. Então percebe, companheiro, que eu não vou ter nenhuma resposta pronta para a sua pergunta. Essa pergunta, do jeito que ela está sendo formulada, ela tem vários meios de eu te responder. Ela tem várias vertentes de eu poder te dar a maneira certa de expor essa resposta. Então eu vou deixar generalizado. Eu vou deixar um monte de companheiro para comigo. E eu estou evoluindo nessa forma toda de ser. Porque você pode ficar bravo comigo, mas viver da religião, explorando o medo das pessoas, fazendo com que elas tenham medo do ser, para que você possa perpetuar nesse medo e dizer que você é todo poderoso, eu vou dizer com o perdão da palavra, perdão para quem está me escutando. Você que faz isso é um médio de merda. Seus guias não prestam. Seus guias são sem vergonha. E os seus guias estão aonde eles precisam estar. Na negatividade. É lá que eu atuo. Então, companheiro, você me espera que eu vou chegar lá. Assim que me for proveitoso chegar. E quando a lei me permitir. Poder recolher você. Para que você possa ser levado para um caminho de luz. Para que você possa ter chance também. De poder ter melhor aceitação. De poder ter melhor equilíbrio. Perceba que eu não estou condenando você que faz uso do dinheiro. Não estou. Mas equilíbrio no uso do dinheiro. Aí a coisa é funcional. Esse é ponto polêmico, viu, companheiro? Por isso que eu vou deixar dessa maneira. Qual a atitude apropriada para, como médium, respeitar as entidades que trabalham no meu oráculo espiritual diariamente? Que cada um seja respeitoso pela forma, pela índole de ser. Que seja respeitoso pelo saber ouvir, pelo saber se comunicar. Que seja respeitoso não pela maneira só de se postar, mas principalmente, que é onde a maioria se perde. Pela maneira de pensar, pela maneira de conduzir o trabalho, que possa aceitar as dificuldades, que boa parte das vezes ela está no veículo. O veículo, boa parte das vezes, está trabalhando, atrapalhando a condução do trabalho. Então, que essa condução, ela possa criar o seu ritmo, ela possa ser feita no tempo que precisa ser feita. Não é todo aquele que vem, e vem por incorporação, e vem baixar no terreiro, que vem evoluído. Não é todo aquele que vem para ser o maior dos espíritos, para poder fazer a maior das grandiosidades, e poder sair no ar ajudando a todos. Não é assim que funciona. Vai ter também aquele que vem para ajudar, vai ter aquele também que vem para ser ajudado. O médico que lá está, também, principalmente quando ele está começando a entender a energia, se ele também não tiver apoio na falange dele, da doutrina dos outros médios, para poder receber, para poder ajudar a conduzir, se ficar criando diferenciação, ficar criando troca de valores e mais e menos, ficar criando aquelas panelas de poder dentro da casa, você quebra a casa, você quebra a força, você quebra a doutrina, você quebra a irmandade, você quebra a falange espiritual, você conduz o trabalho ao negativismo também. É o que você falou, companheiro. É uma essência divina dentro de uma forma de condução que permite que as coisas sejam funcionais. Então, como é que se faz ser respeitoso? Não é ser respeitoso acreditar em tudo. É você usar do bom senso. É você permitir que aquilo que você esteja pronto para compreender possa achar espaço dentro de você. E aquilo que você, por vezes, ainda não está pronto, você não critique, mas você aguarde momento. Ou para que amanhã, com maior vazão, com maior competência, você possa determinar o seu caminho, mesmo que possa ser outro, mas que você possa entender que aquela forma de ser, para aquele momento, é uma condução que se fez necessária. E o porquê que explique quando esse aconteceu. Perceba que nós nunca, como respeitosos que são, vamos ser donos da verdade. E eu falo isso como encarnado, eu falo isso como desencarnado. Como respeitoso, nós temos que colocar a figura do médium. Mas como respeitoso, nós temos que colocar também a figura do espírito, para que esses possam ter harmonia de trabalho, para que esses possam ser funcional. E como funcional, posso na funcionalidade fazer a diferença, fazer as coisas acontecer. Por que que tem casa que você vai e você se sente bem? Por que que tem casa que você vai que a energia você não fica tão bem? Por que tem casa que você vai que os trabalhos são mais rápidos, outras são mais lentos? Por que que tem determinadas situações que os trabalhos são mais funcional, outras são menos funcional? Porque tudo isso são os porquês, exatamente do comportamento, exatamente da disciplina, exatamente da forma condutora das coisas poderem acontecer. Você chega numa casa que se volta à luz, como casa de luz, você tem que ser respeitoso. Não é porque você faz uma quatro parede e não tem um monte de coisas de adereços deixando mais bonita, ou com cara de igreja, com cara de sinagoga, que você vai dar mais ou menos o valor. Você tem que ser respeitoso àquele espaço. Você tem que ser respeitoso àquela doutrina. E pode nem ser a sua doutrina, mas se você está tendo a busca pela ajuda naquele caminho, tenha a humildade de aceitar aquela ajuda. Tenha a humildade de aceitar o que você foi pedir. E tenha um pouco de respeito próprio, para que você possa se dar condição, pelo menos, de ser recebedor. Está cheio de pediunte. Pede a vida toda. Toda hora que chega, não está pronto para receber. O que você vai falar com esse pediunte? Para ele continuar pedindo o resto da vida dele. Porque enquanto ele não está pronto para receber, ele vai ficar condenando o espírito, ele vai ficar condenando a casa, ele vai ficar condenando a religião, a doutrina, o que ele quiser. E ele nunca vai apontar para si próprio, para ver que o defeito está nele. O defeito está na forma de conduzir, na forma de ver. É exatamente esse o respeito que a gente tem que ter naquilo que a gente entra, naquilo que a gente quer se fazer condutor, naquilo que a gente quer se fazer acreditar como uma maneira de vida, como uma maneira de existência, como uma maneira de união às forças que nós queremos estar vinculados. Então não espere um ser de luz, espere um ser que esteja voltado à sua energia. É essa que vai conseguir se aproximar. Você cresce a sua energia, evolua a sua energia, e a sua energia evoluída, outros vão agregar você, outros vão encontrar espaço em você para fazer um trabalhador grandioso. Então respeite a alma para que o trabalho possa ser funcional e como funcional possa dar a grandeza do que aquele monte de espírito se reuniu por fazer acontecer. Ô, seu Sete Garras, qual que é o comportamento adequado do protegido de Exu para com os religiosos que ofendem, que humilham o seu sagrado? Com muita franqueza que eu vou falar a você, e da maneira mais simples que eu puder falar a você, levanta e vai embora. É a melhor forma que você tem para você se fazer respeitar, aonde nenhum respeito cabe. Porque se você está num lugar onde nesse lugar se diz ser um trabalho de Deus, e lá se diz ser um trabalho de Exu, se diz ser um trabalho de caboclo, se diz ser um trabalho do que for, e nesse trabalho ser desrespeitoso com a própria força, não tem nada de respeito lá. Então, se tem a dignidade, levante e vá embora. Pega o seu chapéu e procure um lugar que seja respeitoso também para com você, para com as suas forças. Só pode ter força quem dá força. Só pode ter respeito quem dá respeito. E um lugar que é difamado, um lugar que é desrespeitoso, um lugar que as pessoas também falam mal dos outros, elas têm que estar no mínimo preparadas para também escutar sem falar das mal. E aí que as discórdias não funcionam nunca. Então não faça parte desse meio. Você não vive. Não vai viver por essa casa, não vai viver por esse trabalho. O que está com você vai te conduzir para que esse trabalho possa ser melhorado. Se não há espaço nessa casa, levanta e vai embora. Procure o seu caminho, que vai estar com certeza em outro lugar. Eu sendo protegido de Exu, no dia da gira, vestido de branco, passo por 4 ou 5 religiões diferentes, igrejas de religiões diferentes, e os seus integrantes me ofendem, me humilham e fazem o mesmo do meu sagrado. Eu posso cortar um franguinho e fazer um trabalho para eles? Companheiro, se alguém está te pedindo ajuda, você dê ajuda. Então, quando alguém fragmentado, indecente de comportamento, me faz pela pobreza de espírito, uma malvadeza, que é uma compreensão que você pode estar sendo já digno, por essa compreensão de poder ser melhorado, não bata no outro a face. Dê a mão quem está precisando, só que pode ser que ele não saiba disso. Então, vou dizer a seguinte maneira. Não para você te incitar a briga, e sim para dizer: reze por isso que precisa ser rezado, ore por isso que precisa ser orado, solte vela por isso que precisa ser velado. Percebe o que eu estou colocando? Estou colocando que enquanto aquele está te batendo, não adianta você ficar só dando a cara para bater, bate também, porque se ele não sentir a dor da bofetada, você nunca vai resolver isso aí. Que ele só gosta de bater, não sabe que apanhar. Agora, isso não pode ser a forma condutora do ator de qualquer problema. Porque vai ter aquele que vai estar te xingando, vai ter aquele que vai estar te criticando, mas ele está tão fora do espírito que ele precisa de ajuda. Você faz um acendedor de uma vela, você faz uma oração para ele, você faz um pensamento positivo e você leva ajuda a essa alma perdida. Essa é a melhor maneira de ser com você. Se o médium não ouve o que o Exu está dizendo e chama o senhor e fala assim: olha, eu não aguento mais, seu Exu, venha a minha ajuda. Ele mentaliza o seu aparelho e chama os seus 7 garras lá: olha, ele está me humilhando, eu vou fazer uma demanda para ele, quero que o senhor vá lá e destrua com ele. Como que o senhor reagiria a isso? Eu colocaria as palavras de uma maneira que ele entendesse bem. O primeiro ponto tem que ser esse. Que não adianta eu chegar e fomigar bastante de uma maneira que ele não faça compreender. Chamar o seu 7 garras para ir fazer um trabalho de malvadeza, para fazer um trabalho de contraponto, para fazer um irmão seu, para ficar em dificuldade. Não faça isso para com você mesmo. Porque o 7 garras trabalhando na lei como condutor que é, não vai se permitir dela sair. Então, quando alguém me chamar na situação que você me colocou, eu vou estar trabalhando por ele. E por ele, eu vou estar colocando melhor compreensão. Eu vou estar colocando melhor esclarecimento. Eu vou estar limpando o seu chakra, o seu espírito, para que se possa ter maior alimentador no restante. Eu vou estar trabalhando energeticamente esse ser, mas eu não vou deixar de colocar para ele o que precisa ouvir. E com o que ele precisa ouvir, ele não vai me chamar nunca mais. Porque é um ser que se submete a trabalhar da maneira como você está me descrevendo, ele não está preparado para ouvir o que precisa ouvir. Mas saiba você que não vai deixar de ser ajudado. Chamou seus 7 garras e nunca vai deixar de ser ajudado. Só que por vezes ele vai ser ajudado, não na maneira que ele espera ser ajudado, mas na maneira que a ajuda cabe em ele. Mas ele nunca vai deixar, ao chamar os 7 garras, de escutar o que ele precisa ouvir. Ele estando pronto ou não, o que ele vai ouvir. E aí, provavelmente, ou ele vai mostrar o que é necessário para voltar a ter feito para chamar os 7 garras de novo, ou ele vai se esquecer de 7 garras e vai começar a chamar outros nomes que aceita fazer esse tipo de coisa. Não é? Eu só falo na minha força, na minha palavra, que é dessa só que eu posso falar. Mas existem diversas outras, não é nada diferente da minha, viu? Para que vocês saibam de vocês todos. O senhor quer dizer que se ele chamar outro nome, a resposta pode não ser diferente e ele pode até ser atendido, mas não vai ser por isso. Dizer exatamente assim: quem está lá é quem diz que está, porque quem está lá é quem diz que está. Se Exu diz que é, porque eu digo ser Exu, Exu trabalha com a lei, não se submete a fazer o mal com o próximo. Mas se fazer o mal com o próximo é cumprir a lei, nós faz cumprir toda a lei. Percebe como é um tabu fazer dessa maneira? Como é que eu posso fazer mal para o próximo e ser descumpridor da lei? Acredite, por vezes eu preciso dar um tom em alguém para que esse tom possa trazer muito mais coisa boa do que propriamente a grandeza do tom. Passar por isso, você não tem a dúvida que vai passar por isso e vai passar pela minha mão. Mas não é pela vontade de um encarnado, é pela força conjunta do que está imperando, não pela vontade. E sim pela condução que precisa ser feita ali. Então tem que tomar muito cuidado nessas palavras, porque as maneiras que mais fala, você está preparado para ouvir na maneira que você quer ouvir. E na maneira que você quer ouvir, você quer comparar na boca de Exu. E Exu não fala no que você quer ouvir. Exu fala no que você precisa ouvir. Agora, se você quer acatar ou não, ali é uma escolha. É uma escolha que você que vai determinar. Era nisso que eu queria chegar, graças a Deus. Ficou compreendido. Sete Garras, chegamos mais uma vez agora no final. Antes de pedir a sua mensagem final, eu quero perguntar para o senhor se tem alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que eu não chamei aqui na pauta, que o senhor gostaria de trazer ainda hoje para quem está ouvindo a gente. Eu vou falar agora com todos vocês que estão me vendo. Eu sou um Exu. Por Exu, eu tive que aprender, eu tive que passar por vários caminhos. Esses caminhos me fazem muito arrependedor. Não arrependedor com aquilo que eu tenho feito, o que eu precisei fazer tudo que eu fiz. Eu precisei fazer todas as unidades que eu fiz para poder entender o que é o certo. Eu precisei errar, precisei cometer o maior dos crimes, mas eu precisei para que um dia eu pudesse ser melhorado. Então, antes que alguém fique apontando o dedo para você, fique te criticando, eu julgo você mesmo. Você parar de se autocriticar, você parar de se autodeterminar que isso é assim ou não é assim. Esse é o ponto do meu diálogo final. O que eu preciso? Que você precisa, que você aceite a sua caminhada. Então, se eu não construir isso de uma maneira correta, você vai entender por essas poucas palavras que até agora eu levei, que eu estou dizendo que fazer o errado é bom. E em nenhum momento eu estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você não vai conseguir fazer mudança em você pelo que está acontecendo fora. E sim pelo que está acontecendo dentro. A mudança tem que surgir por intermédio de você. Então, a partir do momento que você se dá o direito de poder ter mais compreensão, que você dá o direito de poder fazer cada espaço de aprendizado em você, você precisa fazer com que esse aprendizado ele possa de verdade ter esse espaço de emanar dentro de você. Ter disso uma maneira de poder, se não de imediato, encontrar no tempo uma força e uma forma de poder te levar lá para frente do que você quer se moldar. Depois de ver em outras palavras, companheiro, você dá tempo ao tempo. Toda vez que você está fraquejando, você não está se ajudando. E se você não está se ajudando, quem vai te ajudar? Se você não acredita em você, quem vai ajudar? Quem vai acreditar? Se você não se ama, quem vai te amar? Se você não se gosta, e assim vai. Você não tem nada, você é um nada. E você é um nada que você está permitindo assim ficar. Então eu estou mexendo com o seu ego. O ego é a maior malvadeza desse mundo. É ele que te atrapalha. É ele que te consome. Porque você não tem o senso de dizer: eu errei. Você não tem a aceitação de dizer: eu posso melhorar. Eu posso ser melhor do que eu fui hoje. Hoje eu posso ter sido muito mal, mas eu tenho condição de poder ser muito melhor. Você não se dá o direito de Você prefere, baseando na sua cabeça, você prefere só ter carinho, você prefere só ter aquilo que você não sabe dar para os outros. Você não sabe dar, você não sabe receber, e você não tem nada. Então você não é nada, você é um ser rastejante, e como ser rastejante, você vai rastejar. Porque na hora que você sair desse plano, na hora que você vem para o lado de cá, o que aqui você é, é o que você vai continuar sendo. E é lá, continua sendo, o que você vai começar a determinar um dia, depois, quando eu confiar você e saber que não você errou, mas você precisou, porque não é externo, é interno, passar por isso, é que você vai poder ter a condição de mudar. Então, eu dou essa volta toda para te dizer uma única coisa. Não espere para amanhã. Faça as coisas acontecer agora. Permita fazer diferente. Permita se louvar. Permita a luz. Todos precisamos de luz. E olha, eu vou dizer para você, você nunca está sozinho. Porque a luz nunca vai se apagar dentro de você. Você pode pisar nela, você pode assoprar ela todas as vezes que você quiser, mas essa luz dentro de você, ela nunca se apaga, ela nunca se consome. Foi nela que está toda hora nós ali, ó, buscando acender, buscando livrar você do mal que você se condena, do mal que você fraqueja todo dia, do mal que você busca como uma forma de vida. Agora, se você que está me ouvindo não passa por tudo isso, é um mal moderado, segue da mesma maneira que eu estou falando, só que de uma forma moderada. Agora, se tudo isso que eu estou falando não serve para você, então saiba que muitos ainda não têm a compreensão que você tem. Então saiba que você também precisa ter aceitação. Então saiba que você também não pode estar acima do todo. Você precisa estar no terreiro onde o seu pé é escasso, apagou o chão, e sinta esse, e vive nesse, para que você não perca a sua individualidade, para que você doe dessa sua individualidade um pouco mais para o próximo, porque esse próximo está precisando de você, esse próximo foi colocado no seu caminho, pelo seu caminho ele precisa dar, para que ele possa ser resgatado, para que ele possa ter mais lucidez. É o ser a luz que vai poder dar o clarão na luz dele que está apagada, mas que nunca se apaga. Então, não deixe você de fazer a sua parte nunca. Não deixe você de fazer cumprir toda a lei. Você também nessa paz. Você também nessa energia. É nessa verdade absoluta que a gente faz esse plano ser uma vida melhor. Que a gente faz essa vida ser construtora. Que a gente faz esse mundo ser diferente. A gente não faz ser diferente fazendo pelo outro. A gente faz ser diferente fazendo por nós. Mas fazendo por nós o nosso melhor, a gente faz ser diferente por todos os outros. Porque o nosso melhor sempre vai encontrar espaço em todos os outros que precisa dele. Porque na manutenção da vida, a gente vive em conjunto. É o Exu na sua falange, é o ser na sua falange no tempo certo. Sua falange hoje é sua família. Sua falange hoje é seus amigos, é seus inimigos. Então a gente vive assim. A gente vive se ajudando, a gente vive se contaminando. Não tem a decência. Decência de buscar o certo. Decência de se ajudar. Decência de se respeitar. De poder se permitir que amanhã, hoje, agora, pode ser um mundo muito melhor. Então eu vou dizer que eu acredito em você, companheiro. Eu acredito na sua força. Eu acredito na sua índole. E eu só vou deixar de acreditar quando você não me der mais chance. Quando você não vai me permitir. Não vai me permitir eu te ajudar. Porque eu estou dando a mão para você, companheiro. Mas você não quer minha mão. Você não quer minhas garras. Você não quer permitir que as minhas garras te tire de lá. Te põe em um lugar melhor. E te leve na força do meu mistério. Naquilo que você precisa. Então que a sua escolha seja o seu caminho. E que o Pai Eterno, no tempo que eu também precisei, você passe por ele. E você recupere nesse tempo a sua força. E aí quando você recuperar, você é bem-vindo. é bem-vindo à Seara Divina e que a luz te acompanhe. Esse é o Exu, Laro Exu, graças a Deus. Como é que eu faço, seu Exu, para demonstrar a honra que eu sinto, a gratidão, pela oportunidade de dialogar também com a falange do Exu Sete Garras através de vós e ter recebido todo esse conhecimento? De uma maneira bem simples, trabalhando a sua energia, você continue dentro do seu trabalho, dentro da sua simplicidade, não tomando força no sentido de ser mais, para que você continue levando a palavra, que você continue sendo transparente, que você continue não tomando e continue levando a todos aqueles lugares que precisam de esclarecimento, que esse esclarecimento seja levado. E eu vou mais adiante, companhia. O seu trabalho ainda não é só isso. Se ainda não for dito, não sou eu que vou quebrar isso. Mas vai chegar um momento e você vai precisar documentar tudo isso. Para que isso não fique só dessa forma que está. Isso fique relatado, isso fique escrito. Então esse trabalho seu, companheiro, é um ensinamento. É um ensinamento para quem te ouve. É um ensinamento para quem acompanha. É um ensinamento para quem te critica. Também é um ensinamento. Mas, acima de tudo, na sua formação é um ensinamento. Vai chegar o dia que você vai ter a formação necessária para que você não é que tome partido, mas que você faça a filtragem. E quando chegar esse dia de você fazer a filtragem, você vai fazer o seu relato. O seu relato de aprendizagem. E esse relato ainda vai chegar em mais fronteira, em mais fronteira. E por gerações que a gente ainda hoje não conhece. Mas isso no detalhe, a sua força de paz, no seu tempo, na sua graça. Então, a sua gratidão é a minha gratidão. Eu é que tenho orgulho de poder pedir o prazer, de poder fazer parte da sua falange no dia de hoje. Fazer parte da sua falange no dia de agora. Então, que essa seja a nossa força. Que essa seja a nossa continuidade por esse meio. Por esse canal, por esse beco, que você leve adiante como eu levo adiante, e que esse amor, ele se estenda a essa face da terra, e que você seja a luz do glória, e assim, que vai ser, e assim que é. Graças a Deus, salve a minha banda e salve a sua banda, e que esse amor se estenda pela face da terra. Até breve, seu Exu, graças a Deus. Fique de paz. Todos na força, todos na força. Aroiê, aroiê, saravá. Saravá, Laroeixo. Aroiê. Fogo mandou louvar Exu. Laroiê, laroiê, laroiê, laroiê. Fogo mandou louvar Exu. Laroiê, laroiê. Laroiê, laroiê, ele é tata na calunga, ele é bamba na encruça. Laroiê, laroiê. Essa palavra Exu que vocês colocam, pode anotar aí também. A sol morrer e aí tá do outro lado, manifestou, tem que chamar de Exu. É um tal de Exu para todo lado. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Ele é um Exu, ou ele é um Egum, ou ele é um Quiomba, o que, que ele é? Ele é um nada, o que, que ele é? Então o Exu é guardador de lei. Quando nós falamos Exu guardador de lei, nós estamos precisando o que é um Exu. Então o Exu não é qualquer um que está do outro lado, passou a ser Exu, porque está exumizado. Não é nada disso. Exu é um guardador de lei. Agora tem o Exu, que é o guardião, que é o que guarda o mistério.